Louvado seja o nome de Jesus Cristo. São todos bem-vindos à casa do Senhor. Sem dúvida, a presença de Deus é a nota tônica neste encontro. É a nota mais esperada, é o detalhe mais sublime, é o que há de mais especial. Quando a gente vem à casa do nosso Deus, é a esperança de poder percebê-lo trabalhando nossos corações. Eu sei que todos que viemos aqui temos desafios em nossas vidas. Eu sei que há em mim coisas que eu gostaria que, quando eu passasse por aquela porta, não continuassem comigo. Eu sei que com você acontece da mesma forma. Existem elementos no seu interior, na sua personalidade, que eu sei que depois que você saísse daqui, você gostaria que não estivesse mais com você. Talvez um temperamento reativo, talvez uma tendência, uma predisposição, até mais facilidade para ouvir os amigos do que ouvir a esposa. Quando a esposa fala, é mulher não manda em mim. Mas quando outro homem fala, obedece rapidamente, segue os conselhos e vai atrás. Eu sei que existem coisas em nossas vidas que a gente quer deixar para trás. A dificuldade de nos harmonizarmos com as pessoas de dentro de casa ou com as pessoas do trabalho, a dificuldade de resolvermos nossas próprias vidas. Mas hoje nós temos um tema muito especial. Esse tema parece muito simples, mas ele é muito mais complexo do que você imagina. Vocês acham que solidão é estar isolado das pessoas? Quantos acham que solidão é isolamento em relação às demais pessoas? Quantos acham isso? Uma pessoa acha, duas pessoas acham. Ok. Quantos acham que é possível alguém estar solitário em meio à multidão? Quantos acham? Opa, parece que tem gente que levanta com tanta certeza que parece que já se sentiu assim. Esse tipo de certeza, essa presteza, essa rapidez, é característica de quem já experimentou a solidão, apesar de cercado por muitas pessoas. As causas da solidão são variadas, bem como os tipos de solidão. A solidão, em determinado momento, ela é como narcisismo. Ela até faz bem numa determinada dose. Mas eu vou dizer a vocês, é possível que uma mulher precise um pouco menos de solidão do que um homem. Um homem precisa de um pouco mais de solidão para conseguir encontrar o eixo, se resolver e ter dentro de casa e dentro da sociedade um tipo de autoridade que faz com que ele se sinta homem. Se tem uma coisa que derruba um homem de uma maneira trágica, terrível, é ele se sentir meio bobo, abobado, meio tolo, tanto na relação com os outros homens como no relacionamento doméstico. Para um homem não ser bobo, não bancar o bobo e não perder o respeito da mulher que ama, porque ela observou que ele não tem o respeito dos outros homens, um homem precisa de um pouco de solidão para encontrar o eixo, encontrar o equilíbrio, encontrar o ponto certo para dizer a palavra certa na hora certa. Uma mulher também precisa de solidão, em certa medida, porque a ela cabe a responsabilidade da edificação de uma casa. Mas não é a edificação dos tijolos, tijolos sobre tijolos, não. É a edificação moral de uma família, é a edificação emocional de uma família. E é necessário que cada mulher, que todas foram dotadas com esta habilidade, não há uma que não tenha sido, apenas algumas permitiram que essa habilidade ficasse adormecida, mas todas as mulheres são dotadas com a habilidade de perceber se sua família está emocionalmente ascendente ou está emocionalmente decadente. Toda mulher tem essa habilidade. Algumas podem estar distraídas e não percebem, mas possuem. A solidão é, finalmente, importante para homens e para mulheres. Para todo indivíduo, a solidão tem a sua importância. Mas nós somos seres sociais. E o nosso Deus disse com clareza que não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Não é bom que o homem apenas, não é bom que o homem, não é bom que a mulher esteja só. Não é bom que a criança esteja só. Porque nós não fomos feitos para vivermos em solidão. Embora necessitemos dela, ela deve ser parte, como quem toma remédio. Mas você não vai viver a vida toda debaixo de remédios o tempo inteiro. A palavra de Deus em São João, no capítulo 4, fala de uma mulher que estava sozinha. No capítulo 4, eu quero só ler dois versos deste capítulo. Capítulo 4 do Evangelho de João. O verso 5, 6. Podemos ler o 7 também. Ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, que ficava perto da terra de Jacó, ou das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia, quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: "Por favor, me dê um pouco de água." Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu, eu sou samaritana, então como é que o Senhor me pede água?" Pronto. A história dessa mulher é simples. Ela era uma mulher que tinha tido 5 maridos. Provavelmente ela fosse rejeitada por outras mulheres, porque as mulheres, elas têm um instinto de autopreservação. E é muito complicado quando uma mulher enfrenta uma luta como essa, como a que esta pobre mulher passa. Enfrentava. Ela não estava certa no seu procedimento. Não estava. Jesus não aprovou a escolha que ela fez. Mas, apesar disso, não era plano de Jesus que ela fosse punida com a solidão. Não era plano de Jesus que ela ficasse sem ele. Porque uma pessoa, por mais errada que esteja, Jesus jamais privará esta pessoa da pessoa dele. Porque Jesus não foge de pecadores, porque são pecadores como nós fazemos. Nós só gostamos de aparecer na foto ao lado de quem é bonitinho, ao lado de quem tem dinheiro, ao lado de quem é bem visto. Nós não gostamos de aparecer na foto ao lado de pessoas que cometeram erros ou de pessoas que não têm nada a oferecer, pelo contrário. No entanto, Jesus tinha um perfil que tem ainda hoje, de não permitir que os erros de uma pessoa privem esta pessoa do quê? Do amor da igreja. A igreja não tem autorização de Deus para privar qualquer pessoa do amor da igreja, do carinho. A igreja não tem este direito, porque o dono da igreja, que é o nosso exemplo, Jesus Cristo, não nos permite selecionar quem é mais certo ou quem é mais errado entre nós. Se há uma crueldade que se faz dentro de casa ou dentro da igreja, é condenarmos alguém ao ostracismo. Não se tortura alguém assim. É uma tortura cruel. É crueldade. E se alguém que errou tiver que mudar a conduta, não será por causa de nossa retaliação. Mas creiam, o nosso amor tem muito maior poder. o amor de um pai e de uma mãe, o amor de uma esposa, o amor de um marido, o amor dos filhos, tem muito maior poder para transformar e alterar a conduta de quem você ama do que a truculência. Eu não posso, acreditar no poder da ignorância. Não posso acreditar no poder da estupidez, do temperamento descontrolado de quem acha que está certo, e em nome de estar certo, acha que tem o direito de vomitar grosserias diante de quem está errado. Porque a questão de estar certo ou errado é só uma questão de tempo. Hoje é você que está errado, amanhã sou eu. Por quê? Porque este é um endereço onde todos erram. Quer um outro endereço onde as pessoas não erram? Vá para o céu, lá ninguém erra. Mas aqui todos erram. E é só uma questão de momento. E as coisas se invertem. Elas se invertem. Uma pobre mulher. Você está dentro de uma igreja e eu vou lhe dizer duas coisas. Aqui é um excelente lugar para se esconder de Deus e das pessoas. Mas aqui também é um lugar onde as pessoas facilmente são esquecidas. Embora aqui seja uma família, mas se nós não abrirmos os nossos olhos e não nos interessarmos amorosamente pelo nosso próximo e comunicarmos a ele um abraço digno de confiança, um sorriso digno de crédito, um olhar honesto, nós jamais nos transformaremos em irmãos e irmãs, apesar de dizermos boa noite, irmão, boa noite, irmã. Não adianta essas coisas de boca. Se Jesus Cristo estivesse ao vivo, como ele esteve há 2000 anos ao vivo, ele nos ensinaria a abraçar, nos ensinaria a sorrir. Mas sabe de uma coisa? Eu creio que hoje ele quer ensinar isso através de você. Eu creio nisso. Eu creio que Deus, ele quer nos ensinar a amarmos uns aos outros. Porque a solidão, por condenação, por causa dos seus erros, não é plano de Deus que aconteça. Bom, sozinho dentro de uma igreja, tantas pessoas, e isso é possível, isso é possível. É possível na sociedade, é possível na igreja. A solidão, passe de novo. 80% das pessoas sofrem desse mal. O que a solidão faz? Ela diminui a minha autoestima, ela me faz pensar que eu não sou tão querido. Uma pessoa com autoestima empobrecida, ela é alguém extremamente vulnerável. E se tem uma coisa que preocupou Deus, foi que, dois pontos, você tomasse consciência do valor que você tem ao olhar para a cruz. A cruz de Cristo não é apenas o elemento de resgate, mas é mais que isso, é um elemento de edificador de sua autoestima. Quando você olhar para a cruz, você tem que se lembrar de uma coisa: ali está a tabela do meu preço. Quanto eu valho? Porque eu valho a morte de Deus. É esse o meu valor. Eu valho muito. Olhar para a cruz é tomar consciência de quanto vale. E não importa quais foram as palavras que você ouviu ao longo de sua vida. Não importa quais foram as últimas palavras ditas dentro de casa a seu respeito, que minaram sua convicção a respeito do valor que você tem. A cruz de Cristo restaura a imagem que você tem de você. A opinião que você tem a respeito daquele sujeito que você vê no fundo do espelho. A cruz de Cristo é para isso. E não deixe duas coisas: que as pessoas ou que os seus pecados diminuam em você a consciência do valor que você tem. Porque autoestima empobrecida se justifica com duas coisas. A primeira, não olhou para o amor que Jesus Cristo tem por você declarado na cruz. E a segunda coisa, não tem fé. Ou uma situação ou outra. A solidão tem alguns estados. Primeiro, social. Bom, essa é uma situação especial, porque quando você pode estar sozinho socialmente? O que é que faz as pessoas se afastarem de você do ponto de vista social? Opa, eu vi duas mãos ali, eu vi uma mão ali com dois dedinhos, eu vi uma palavra aqui que não olhou os dois dedinhos que se moviam, dizendo liseira. Eu acho que deve ser a mesma coisa que isso aqui, né? No meu idioma parece que essa mímica aí, essa, né? Liseira é, deixa eu ser um pouquinho só, né? Parece que quando você tem um pouquinho mais, você recebe mais visitas, é isso? Parece que recebe. Recebe mais visitas, inclusive, dos parentes. É um amor maior. As pessoas parece que descobrem o amor que sentem por quem tem. Um negócio. Parece que quem tem ouve mais palavras de bajulação, não se engane. Que não é a mesma coisa que apreço. Seria muito bom que quem tem também tivesse sabedoria para não se deixar usar. Porque nem todo abraço é de amigo. É bom que todos saibam. O que faz com que alguém seja solitário socialmente, além da liseira e dos dois dedinhos? Hã? Doença, né? A doença pode privar uma pessoa do convívio social. Comportamento. Ideologia. Se você faz uma opção ideológica antissocial, você acaba pagando um preço por essa opção que você fez ideológica. É verdade, isso pode lhe penalizar com a solidão. Bom, é um tipo de solidão. Outro tipo, a solidão emocional. Ela vai para a cama, deita e vira de lado. Tem um companheiro, ele deita também, mas é indiferente. Só queria um abraço. Só queria um abraço. Está acompanhada. Tem um homem, inclusive, um homem que ela ama, está na cama com ela, mas ela está sozinha. Sozinha. Solidão emocional. É trágico. É trágico você sentir e não poder expressar. É trágico você ter e não desfrutar. É trágico. Eu não tenho o direito de negar a minha esposa os meus ouvidos. Ela tem direito aos meus ouvidos. Direito. Ela tem direito à minha boca. Não apenas para beijá-la, mas para responder as perguntas que ela faça, para que haja relacionamento. Ouçam bem, a comunicação é o coração de qualquer relacionamento. Sem comunicação não existe relacionamento. Então você e eu não temos o direito de negar a voz ao outro. Negar a voz. Negar o olhar. Negar a audição. Os nossos filhos precisam disso. Nossos maridos e esposas precisam disso. Nossos amigos precisam disso para que esta coisa chamada amizade possa existir. Eu sou impaciente, agitado. Eu preciso controlar minha impaciência e a minha agitação, porque os meus amigos precisam dos meus ouvidos, que na minha agitação eu lhes nego. Uma forma cruel de punição é negar ao outro o direito que ele tem ao som da minha voz. E a gente aprendeu a punir as pessoas com o silêncio. Nós ficamos experts nessas coisas. E a outra é a solidão espiritual, que é quando você compreende a vontade de Deus para a sua vida, e por mais que você explique, as pessoas não entendem. Você quer ver uma situação muito difícil? Foi o dia que eu decidi ser pastor. Eu fazia engenharia. Eu fiz 3 anos e meio de engenharia. Ainda hoje eu conversava com um engenheiro aqui sobre os cálculos 1, 2 e 3, álgebra vetorial, geometria analítica, saneamento, os cálculos que a gente faz quando faz, matando a saudade. Eu fiz engenharia no ano de 1985, eu entrei na universidade. Tem um bocado de gente aqui que não tem nem essa idade, né? Em 85 eu entrei. Eu fui professor de matemática, física e química durante um bom tempo. E minha noiva esperava que eu fosse engenheiro. Minha mãe esperava que eu fosse engenheiro. E por uma dessas idas e vindas da vida, minha vida tomou outro rumo. Porque apesar de ter uma namorada muito 10, puxa, que menina bonita. Apesar de estar bem na vida, de ter um emprego, estar bem, havia um vazio na minha alma. Uma solidão espiritual. E eu decidi, quando eu percebi que a vontade de Deus era que eu fosse pastor, puxa vida, eu sei que ele queria que eu fosse pastor, e eu sei que naquela noite, saindo da faculdade com a Brasília, tinha uma Brasília amarela, estacionada perto do viaduto, eu parei, coloquei a cabeça ao volante, meu Deus, por que esse buraco bem aqui no meio? Minha namorada, pá, é a garota, né? Eu sou líder na igreja, eu tenho 2 empregos, naquela época eu tinha 3 empregos, uma vida muito agitada, universitário, a federal, tava legal a minha vida, 21 anos, imagine, né? A vida estava boa mesmo, mas vazia. Quando eu percebi que eu tinha que ser pastor, foi como se a luz de Deus brilhasse, eu levantei a cabeça assim e disse, eureka, achei, meu irmão, eu vou embora, eu vou ser, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. A minha mãe, oh meu Deus, quando eu falei para ela, eu sou o filho mais velho, imagine, as fichas estavam todas apostadas em mim, todo mundo apostava as fichas em mim, e eu disse para minha mãe que eu não ia mais ser nada, eu disse para a namorada que eu não ia mais ser engenheiro, e foi um momento de solidão espiritual, porque todos discordaram, mas eu sabia que Deus é real, e eu sabia que ele tinha um plano diferente para a minha vida, e se eu não seguisse essa sensibilidade, se eu não seguisse esse tino divino, eu ia me dar muito mal, porque eu podia até ganhar dinheiro, mas gente, se dinheiro fosse tudo o que bastasse para produzir no seu rosto um sorriso sincero, seria muito fácil. É que o que enche o seu bolso nem sempre serve para encher seu coração. É terrível. Porque as pessoas correm de um lado para o outro para encher o bolso e acham que de alguma maneira vai locupletar o que falta no coração. E não vai. Não vai. Eu lamento por aqueles que têm corrido todos os dias de um canto para outro dessa cidade. Alguns têm girado esse estado, outros o Nordeste. Eu tenho membros que giram o Brasil inteiro. É bom se esse é o plano de Deus para a sua vida, siga. Mas tenha certeza de que é o plano de Deus. E a solidão espiritual se dá num momento como esse. Quando você tem que dizer para sua mãe que a vontade dela está diferente daquilo que você crê que seja a vontade de Deus. Aí é difícil. Muito difícil. Mas era a hora sexta, quando aquela mulher foi ao poço, porque era uma hora de meio-dia, a hora sexta era o meio-dia. Ninguém ia tirar água no poço ao meio-dia. Ela se escondia das outras pessoas, porque os erros dela faziam com que as pessoas se afastassem dela. É, passe. Bom, mas Jesus é incrível. E eu quero que nesta noite, se existe alguém, por causa dos próprios erros, se sentindo sozinho, ou se sentindo sozinha. Eu quero que você saiba que aquele que fez a mais longa e a mais poderosa de todas as profecias, renova o voto. Ele fez um voto, ele disse assim: e eis que eu estou convosco todos os dias, até que os séculos encontrem o seu final. Ele é fiel. Essa é a profecia mais longa. Mais longa. Estou convosco todos os dias. Você não estará sozinho. Estarei contigo na angústia. Te livrarei. Te glorificarei, te darei abundância de dias e te mostrarei a minha salvação. O Senhor dos exércitos está contigo. Ele é Senhor dos exércitos quando você precisar enfrentar as batalhas. Ele é a rosa de Saron, o lírio dos vales quando a tua vida estiver sem beleza. Ele é. Ele é a testemunha fiel e verdadeira quando estiverem caluniando você ou apedrejando você. Ele vai defender você. Ele não vai dizer que o seu erro é válido. Ele vai perguntar: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele vai saber colocar por terra o ímpeto daqueles que condenam você porque você está errado. Ele vai saber. Deu? Ele sabe o que dizer para quem está com pedras na mão para tirar em você. Ele sabe o que dizer. A você cabe se humilhar debaixo da mão dele e confiar que o nosso Senhor Jesus Cristo ama você. Ele não vai estar com você só se você obedecer a todos os mandamentos, não. Ele vai estar com você na angústia, no seu erro. Agora, como pai, ele não vai aprovar o seu erro. Então vá e não peques mais. Jesus Cristo, e toda a sua atenção, nunca negou os ouvidos, nunca negou o olhar. Pode passar. Jesus Cristo, ele é a solução para a solidão social, a solidão emocional e a solidão espiritual. Ele vai lhe dar sabedoria para você conduzir a sua vida. Ele vai lhe dar equilíbrio para você se colocar adequadamente no ambiente social. Ele vai lhe dar sensibilidade para que você perceba que ele está com você. Pode passar. Jesus Cristo é tudo. Vamos colocar aquela canção que eu pedi para a gente colocar. Tem uma canção muito linda. Ela fala de um lugar especial para todos nós. Vamos louvar a Deus.